¿A vos? Oye. Mas eu vi, é pra ver? Ah, é pra ver. E esse copo d'água aí, pô? Tem longe. Não assiste televisão, não, é? Não assiste CQC? CQC a gente tem um copinho d'água. Tá bom. É personalizado, né? Uma pergunta. Começa. Ok. Uma pergunta. Errou. É isso que dá pra fazer tudo em cima da hora. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Tempo! O que vocês acham da chuva de ontem? A chuvona, pergunta muito idiota, cara. Isso parece papo de quem tá querendo paquerar a mulher e não sabe. Não sabe. E aí, gata? E como é que tá aí o tempo? Merda, cara. Não tem nada pra pergunta pro pessoal. Não sei. O que vocês almoçaram hoje? Puta merda. Caralho, Adrielson. Mostra pra ele como é que se faz. Vai. Uma pergunta que não quer calar, uma pergunta bem simples que você com certeza já ouviu em algum lugar. Quem será que nasceu primeiro, ovo ou a galinha aqui no Amazonas? No Amazonas? Eu acho que no Amazonas. Não sei. Geralmente tem que ser a galinha, né? Porque veio a galinha e Deus criou a galinha, depois ela teve o ovo. Mas se Deus criou a galinha, de onde que ela surgiu? Do barro? Aquela parada tipo Adão e Eva, ele pegou e tal, fez aquele ovo de Páscoa. Só pode. Essa é uma pergunta que, aos olhos da ciência, até eles também tem uma pequena complicação. Mas, aos olhos de Deus, eles dizem que foi a galinha primeiro, né? Tem que ser a galinha primeiro, né? Agora, se você acha que foi o ovo, então ele criou, ele botou o ovo. Talvez fosse até isso também, porque ele deve ter botado o ovo lá no mundo. O ovo quebrou, chocou, nasceu o pintinho, cresceu a galinha, a primeira galinha do universo. Pode ser isso, né? Que pergunta. Vamos lá começar essa porra. Fine! Let the rock off begin! Oh my God! A gente vai falar agora sobre tecnologia no Amazonas, né? Yes. Mas aí fica um assunto meio complicadinho, né, de se discutir, porque tecnologia mais Amazonas eu acho que é igual a zero. Zero no shop. A gente tem muita tecnologia de ponta. Olha aí, a gente tem o arco e flecha. Welcome to the 20th century. A lança, a malhadeira. A malhadeira, a proa. E mais? A gente não tem as paradas modernas e legais da cidade grande, mas a gente adapta, por exemplo. A gente não tem moto, mas a gente tem onça. A gente não tem carro, mas a gente tem cipó. Todo mundo lá, aquele engarrafamento do cipó, trepando junto com os macacos. Aí o cara chega assim, imagina, né? Uma coisa meio World of Warcraft, né? O cara chega no Itacoatiara, um monte de gente montada em onça. Assim, o que o cara não vai pensar? Cara, eu tenho uma história de um turista. Ele tava passando um fecânio, um amigo, vamos dizer assim, de infância do meu velho. O que ele fez? Tá. Chegou e tal, ele veio aqui todo desconfiado, achando que aqui era mato mesmo, mato. Tinha, na bolsa dele veio aquele kit de sobrevivência, tinha desde repelente até bronzeador, tinha uma coisa. Mas tu sabe o que me ficou assim marcado nele? Foi a surpresa do cara ao ver os superpoderes de quem vive na mata, os regionaldos, nossos poderes naturais de regionaldos. Assim, porque ele se surpreendeu, principalmente pelo fato da gente ver uma nuvem e saber quando vai chover. Tipo, porque lá de onde ele vinha, tu via aquela nuvem, segundo ele, tu via uma nuvem, aí tá e tal, tu não sabia que isso era poluição, tu não sabia que isso era nuvem. E aí, a gente não. Ó, daqui a meia hora vai chover. Ah, nossa, meia hora vai chover? Você é um homem do tempo, não sei, alguma coisa assim, um mago do tempo. Homem mágico, homem mágico. Mas só para complementar, quando ele falou a palavra Fecane, significa Festival da Canção, hein? Ah, é. Nosso é festival local. Festival local, né? A única atração turística da cidade. Talvez esteja errado, mas não sei. Aspas. É. A cidade, porque é o um grupo de Manaus que organiza, enfim. É. Mas, pois é, para ele foi uma surpresa. Nossa ligação com a Mãe Natureza, nós somos praticamente avatares aqui no meio da vida. Sabe, isso também me lembra uma situação quando eu tava, né, jogando um jogo online e os caras, né, ficaram perguntando de onde vocês são, assim, sabe, conversa em grupo, Skype, TSS. De onde vocês são? De onde vocês, todo mundo aí, os caras falam, sou do Rio Grande do Sul, sou do Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá e disse, sou do Amazonas. Aí o que que o cara chegou, os caras lá, né, não tinha o que fazer, digitou. Caramba, e aí tem população? Ou seja... Eles acham que aqui é o Acre. Ou devem estar achando que aqui só vive índio, não sei. Porque eu já ouvi esse comentário. Cara, eu assim, como por exemplo, o cara chegar lá, digitar, poxa, eu achava que aí no Amazonas só tinha índio. Ou seja, pô, legal, né? Isso. Mas é que muito tá meio certo, teoria. Que sacanagem. Ou seja, ele não conhece, né, Manaus, não conhece a Zona Franca, não sabe de onde vem as coisas que eles compram, né? Então, fazer o quê, né? O cara, o reconhecimento que a gente tem aí. Eu sei. É porque é aquela velha questão. Porque aqui no Brasil, nos anos 80, 70, rolou tipo uma guerra da secessão nos Estados Unidos, que lá tinha aquela guerra do norte e do sul, né? Aí aqui tivemos, assim, uma guerra do norte e do sul, só que eram os fazendeiros contra o Chico Mendes, que basicamente venceu a guerra, que a floresta tá aí ainda. Queriam derrubar e transformar isso tudo no pasto, mas eu acho que ficou um sentimento de mágoa. É, só pode, né? Porque o pessoal não gosta de admitir que aqui tem gente, entendeu? Que aqui tem só índio. Fala, não, aqui tem uma cidade boa, isso aqui, Manaus, tem aí shopping. Ah, aí tem shopping? Tu jura? Eu não sabia que aí tinha shopping. Pra mim, aí não tem nem casa, aí não tem nada. Então, ou seja, eles pensam que lá, aqui, chegou aqui, deve ter aquelas barraquinhas, né, de palha, um monte de cara pelado com uma lança. Não deixa de ter, mas... não deixa de ter, mas... não quer dizer que predomina. Isso. E a tecnologia aqui chega. Então, o meu primeiro contato com tecnologias, vamos dizer assim, alienígenas, foi, digamos assim, quando eu morava em Benjamin Constant. Por ser uma zona de fronteira, a minha televisão, ela pegava canais estrangeiros. Então, eu tive o grande prazer de assistir coisas que... nunca chegou aqui no Brasil, como por exemplo os episódios inéditos de Chaves, algum, e daquelas outras séries de como Chapolin e de Chespirito que ele fazia. Que é, épico. Isso foi uma infância muito boa graças a isso. Os recursos tecnológicos disponíveis para mim fazer eram clássicos, era a boa e velha antena. E aquele bombril, mas aquele bombril bonito. Cara, o bombril é uma tecnologia moderníssima aqui, ó. E olha. Funciona até hoje. Com certeza, ainda funciona muito bem. Assim, meu primeiro contato com tecnologia, na verdade, foi até um contato bom, né? Que foi um tremendo de um Atari. Que o meu irmão tinha. Ia jogar fora, na verdade, né? Oh. Aí eu vi aquilo, pra mim foi o primeiro videogame que eu vi. Mas não foi o primeiro jogo. E o primeiro jogo que eu vi foi Super Mario Bros. Foi o primeiro videogame relevante. É, mas isso, mas foi o primeiro videogame. Atari. Pra mim aquilo era um super computador, porque eu não sabia nem o que tinha que fazer. Com botões, tem um controle remoto, ou seja, um curuminho de quase 8 anos, né, vendo um negócio desse. Nunca tinha olhado algo assim. O que ele vai pensar? Não, isso aí veio do espaço, então caiu do céu, não sei, alguma coisa assim. Bom, meu primeiro contato com tecnologia foi com uma televisão preta e branca, que a caixa ainda era, na época que a caixa era feita de madeira, daquele pó de serragem. Caralho. E eu lembro que uma vez a gente saímos de casa para passar uma semana fora, quando a gente foi chegar, a gente abriu a casa, tava cupim já comendo a nossa televisão. A nossa briga era com os cupim, para tentar matar os cupim, pra gente continuasse com a televisão. Só uma pergunta. Fazia track quando não dava de canal? Fazia, era aquela de botãozinho aí. Todo mundo teve uma dessa. Ei, mas uma observação. Hoje em dia, uma TV dessa, está custando uma fortuna. Não. E tem muitos colecionadores aí que estão correndo atrás desse negócio aí. Cara, eu tenho duas histórias com televisão, com tecnologia que acabaram comigo. Uma foi quando eu, sem querer, cortei o fio da televisão com ela ligada e tomei um choque. E o pior, quando eu me levantei, a televisão, eu, caramba, a televisão não liga, meu Deus, eu queimei a televisão, mas não, o fio tava cortado. Só que voou o tesouro da minha mão. Tipo, ela podia ter voado e, sei lá, arrancado minha orelha, furado meu olho. Outro contato foi durante uma viagem, a primeira vez que eu viajei de avião. A gente parou numa casa e tinha justamente uma TV dessa. Aí, só que a chave pra tu mudar a tomada tava arrancada. Quem teve uma dessa sabe que é aquilo a frost que solta. Só que eu esqueci, tava sem a chave, que é um negócio de madeira, e eu tentei virar no ferro. Aí peguei um choque, eram 8 da noite. Eu te juro, foi como se eu piscasse o olho. Eu pisquei, aí era 6 da manhã. Nossa. Eu tive um lapso temporal, praticamente. Eu viajou no tempo. Com um choque. Tipo, 14.026 gigawatts mesmo. Ou seja, o Lubeck descobriu o DeLorean. Ou então a máquina do tempo. Detalhe, eu acho que eu vou até fazer isso. Eu vou trazer aí pro blog uma foto, porque eu ainda tenho lá em casa. Ele comentou aqui, de uma TV de madeira que a minha irmã tinha. Eu ainda tenho essa TV, eu vou tirar uma foto e vou postar aí. Eu quero. Então isso assim é estar conectado a uma televisão. Nossa primeira experiência com tecnologia, como podem ver. Porque a gente vai crescendo, a tecnologia vai evoluindo. Tá, isso foi criança, todo mundo, né? Primeiro contato. E aí, adolescência. Vamos ver, qual foi a tecnologia que foi mais relevante na adolescência? Cara, acho que pra mim foi a porcaria do MP3. Caramba. Assim, porque pra mim, antes, pra escutar música tinha que ter um treinamento daqueles tocadores. Walkman. Walkman. E aquele fone do tamanho de um telefone, entendeu? E aquela porra, digamos assim, então eu dava um passo, eu pulava a fita. Isso. Oh, bons tempos. Aí quando eu vi o MP3, pô. Um pendrivezinho, né? O do pendrive ainda. Aquele que tu poderia botar mais de 200 e poucas músicas ali, assim. Cara, como que vai caber 200 e poucas músicas assim? A gente fica até confuso, né? Porque eu não sabia o que era o MP3. Quando o pessoal falava MP3. Aí eu, MP3, que porcaria é essa que eu não sei o que é? Sei, eu também passei pela minha experiência. Tipo, eu passei a época toda do iPhone praticamente alienado. Se não fosse celular atualmente, o iPhone, o iPod, não ouviria música. Eu só vim ouvir agora porque o celular permitia isso, mas... Verdade, celular. Pra gente imaginar que há tempos atrás, quando a gente usava o toca-fita, caramba, quando terminava a fita de rodar do lado, você tinha que meter uma caneta, um lápis e rebobinar. Até mesmo os antigos videocassetes também, pra quem já teve em casa, tinha que estar rebobinando. Isso. Hoje a gente deu a conta da tecnologia de tal modo que hoje você não precisa pegar um CD ou um DVD e meter na ponta de uma caneta e estar rebobinando o CD, porque não tem mais como. É o avanço nessa tecnologia. Lembro que o nosso primeiro telefone na nossa casa foi daqueles que a gente tinha que colocar o dedo e ficar rodando aquele negócio. Aí ficava fazendo aquele... Aí voltava... Até você digitar o número tudinho, olha a paciência. Isso foi uma forma de negócio também, que as locadoras de DVDs, ou de DVDs não, de fita cassete, cobravam a mais se você devolvesse elas não rebobinadas. Money, money! O cara falou aqui do telefone, aí me veio uma lembrança. Tem o telefone também, vocês não lembram daquele telefone que tinha que girar o negocinho lá, parecia até aqueles cofres, sabe? Que tinha que acertar o código lá pra poder te ligar. Ou seja, o cara tinha um trabalho, tava numa emergência, pô, tá sendo assaltado. Caramba, ele vai girar de um... Aí, pronto, aí... Hoje não, hoje tu vai lá na... Opa, tem um saltando aqui, tá lá na agenda, só faz... Opa, clicar, puf, já era, tá ligando, entendeu? Você mago... Com mais tempo você consegue ligar, né? Antigamente não tinha tanto tempo, por isso que o pessoal acabava se ferrando aí. Agora que tu me falou naquela porcaria de telefone do disco, de bola, eu me lembrei daquele programa que passava na CNT, o Hugo. Você lembra? Que tu comandava com o telefone? Ah, É um tipo um capetinha. What the hell is going on here? Um gnomo. É, que ele. Aí é tipo um jogo. Ele seguia tuas ordens no telefone. É. Ah, rapaz. Imagina alguém jogando com aquela porcaria de bola. Lira. Aí lá o bicho morreu. Se tiver algo tão engraçado do avanço da tecnologia, é que no tempo da guerra, há tantos anos até, acho que eu nem sei falar quanto. As pessoas iam mandar um e-mail para outro, para uma outra cidade, elas pegavam um pombo e colocavam na patinha dele ali uma mensagem e enviava. Hoje você não precisa mais enviar um pombo mais. É, nós temos agora. É mais fácil, na verdade, enviar uma pomba pelo e-mail. Nice! Um pombo, coitado. Então isso mostra que realmente você envia uma pomba pelo e-mail. Não, inteligente. Isso é pedofilia online. Olha a pedofilia. Por que você enviaria uma pomba? Não é pornografia. É, pra você ver como é que é. Sei. Mas tecnologia relevante pra mim foi as caras. Casas de videogame, cara. Ah, nossa. Nada foi tão anos 90 do que isso. As locadoras. Tecnologia e diversão aliada ao curumi. É. Porque na época não tinha esse negócio de lan house, né? Aí, cara, as casas de videogame eram bombado, né? Ainda mais. E tinha aquela coisa. É evolução. Pô, você ia no caso de videogame, via lá o Super Nintendo, ou então o Mega Drive antes do Super Nintendo, né? Na verdade, eu comecei, na minha época, era a casa de Nintendo. Ainda não, mas tinha o Nintendinho, sim. Jogava contra, aí quando chegou o Super Nintendo, foi um evento. Nossa do céu. Aí outra, aí quando chegava lá, olhava, e eu tremendo do PlayStation 1, porque o gráficos 3D, nunca tinha visto gráficos 3D num jogo, entendeu? Pra mim, aqueles gráficos que hoje vocês olham e dizem, pô, esses gráficos quadrados, pra gente era uma loucura, era uma evolução, era revolucionário aquilo ali. Na verdade, tu falou em gráfico agora, eu fico olhando, tem uma doença que esses novos gráficos modernos, que a galera se preza tanto assim, se apega tanto hoje em dia, que ela é uma tal de sinatose, se eu me lembro bem o nome. Que basicamente é que quando o teu cérebro não consegue processar que tu tá se movendo quando tu tá parado. Tipo, tu tá sentado na cadeira e tu tá se mexendo no jogo, aquela informação do movimento confunde o cérebro e o jogador sente uma tontura. Eu costumava sentir isso muito jogando Doom. Mas eu jogando jogos mais modernos hoje em dia, eu até sinto. Outro dia eu tava zerando Half-Life, caramba, né? Não deu, meu estômago embrulhou, eu tava tonto. Aí que aqueles jogos de PlayStation 1, eles simplesmente não te passavam isso. É isso que eu acho surpreendente. Evolução também na questão do telefone. Então vamos falar um pouquinho sobre telefonia agora. Quem é que lembra dos orelhões que até hoje que na nossa cidade tem, mas que se tiver 20 orelhões aqui na cidade e apenas dois prestar, é muito, hein? Eu lembro que quando começaram os orelhões, eles eram umas fichazinhas. Caramba! Aí você pegava, você enfiava a ficha lá dentro e pronto, você conseguia falar. E era determinada, aquelas fichas DDD e DDI. Depois passou para aquele cartão. Caramba. Aí eu lembro que uma vez, um comentário, de que se você pegasse o cartão e dobrasse no meio, quebrasse, enfiasse uma banda, os créditos que tinham sido gastados voltavam. E a gente fazia, tinha vezes que davam certo realmente. Eu ouvi falar que se tu raspasse ele e colocasse no sol durante 3 dias, aí voltava. São os macetes, né, da tecnologia, né? Vai ficando aí, vai evoluindo e aí vai aparecendo aí uns truquezinhos pra gente conseguir alguma coisa. Essa questão dos orelhões é até interessante porque, assim, aqui na cidade, né, quando começaram a aparecer os orelhões, a maioria do pessoal usava ele mais pra fazer aqueles trotezinhos de tu chegar lá, aquele truque que todo mundo conhece, chegar lá, digita um códigozinho básico e daqui a alguns minutos o telefone toca. Ou seja, eu já vi, até eu mesmo já fiz isso. É, porque a gente enganava o pessoal, porque tinha gente que passava por lá e queria atender, e chegava na hora de atender, não era ninguém. Aí eu olhava pro lado, olhava pro outro e pensava, por que eu tô fazendo aquilo? Eu deixava lá no cancho, né? Eu ficava todo sem jeito. Aí. Você achava, será que era que nem aqueles filmes? Eu ia atender o telefone, não se mexa, você está na minha mira, alguma coisa assim. Eu tinha um sobrinho que achou que aquilo fosse um videogame. Hã? Público. O quê? É, ele olhou assim pro orelhão, né? Caramba. Viu os botões e disse, isso aqui é um videogame. Teu primo, sobrinho, sei lá. Sobrinho. Negócio tá feio. É, ou seja, o negócio tá feio. O vício tá comendo aí. Já começou bem a vida dele. Congratulations. E quem aqui já teve aquele primeiro celular, aquele é tão antigo que algumas pessoas chamavam de tijolão? Ah. Eu não tive tal luxo, mas nem me... Não sei se gostaria de ter tido, mas... O mais incrível desse celular... Porque além de ser grande, se tornava de mais grande a tremenda da antena que botavam nele. Dava pra duelar com ela. É. Tipo, eu te desafio até a morte. Aí ficava a antena e... A minha maior diversão quando eu tive meu primeiro celular daqueles grandes mesmo é porque ele tinha aquele jogo da cobrinha. Ah, então eu passava horas jogando aquele joguinho da cobrinha. E tinha também um joguinho que era de empurrar a caixa. Quantas opções. Também era muita diversão. Porcaria de jogo simples que enterte a gente de uma forma que inexplicável. Mas até hoje tá aí, cara. É, e agora não, mas agora tá mais moderno. Agora tu vê os celulares assim com o jogo da cobrinha, assim, a cobrinha em 3D, uhum. Entendeu? Com um cenário todo com a maçãzinha, assim, toda moderninha. Tetris virou Tetris Space Invaders, estão aí até hoje. É, mas... pra você ver, eu lembro que quando eu tirava minhas férias há quase que 20 anos atrás no interior, nossa. Quando você queria mandar um recado para o pessoal do interior, você pegava e mandava pelo barco bilhete, ou então você ia numa rádio e fazia o seu aviso, e o aviso da pessoa lá do interior, ela ficava ligada naquele momento, ela sabia que ia ter o momento do aviso. Uhum. E ali ela estava sendo atualizada do que estava acontecendo na cidade. Hoje, por causa da modernidade, você pode colocar uma antena no interior e pegar sinal e falar, usar o celular livremente no interior. É, mas aqui ainda tem os locais que são necessários. Ainda é precária essa forma de comunicação. A gente mesmo vê nas rádios daqui alguns recados que são dados para o pessoal, realmente esse pessoal que está distante dessa tecnologia, né? Que não tem condições. A questão interessante que ele falou aqui é relacionado a esse negócio lá da rádio, né? Que antes, né, a gente tinha que... A comunicação, né, pra gente se atualizar era só rádio e televisão. Rádio e televisão, né? Porque através dela a gente conseguia se atualizar. Agora não. Agora, mano, o internet. Chegou a internet bombando, entendeu? Agora o cara pode saber o que tá acontecendo até lá no fim do mundo, entendeu? Tu sabe até da vida dos outros. Mas a gente já tá no fim do mundo. Tem gente que sabe até da vida dos outros, da vida de cada um, por causa dessa internet. Caramba, mas o que eu fico olhando assim nesse meio de comunicação é que aqui em Itacoatiara predomina, não é nenhuma crítica, mas é um fato meio. É uma crítica, mas é um fato. Que eu vejo muitos veículos de comunicação, como pode dizer, unilaterais, sabe? Eles. O cara tá lá, por exemplo, o cara tá lá no interior, de manhã. Liga a rádio, o que que passa? Notícia de Manaus, não passa nada da sua terra. Depois, passa o quê? Passa forró. Depois passa a coisa do jovem. Depois passa o programa matinal. Quer dizer, onde fica a informação do cara desse que só tem a rádio? Tá bem, bem afastado dos grandes centros. Se o veículo de comunicação não passa informação relevante, sabe? Não passa aquela informação sobre o político que fez isso. Não passa o nome do... Cara, não passa o processo eleitoral. Aí ainda existe isso, mas é em poucos locais, mas no caso do Amazonas ainda tem muito lugar aí que o pessoal tá nessa situação, né? Tá meio ferradinho aí quanto à comunicação. Momento de curiosidade, o que seria um veículo unilateral, já que foi mencionado aqui, e eu não entendi até agora, tô querendo entender. Ah, porque tipo assim, o veículo tá sendo feito só pra... É um veículo que só de lado? Entreter. Tipo, não tá passando a comunicação, não tá criticando, sabe? Seria uma coisa que só tá beneficiando um lado. É, tipo... Seria um carro de som, na verdade. É, basicamente. Tipo, o político pode roubar o que for aqui, que não vai ser noticiário. Não vai. Então você que não sabia o que era um veículo unilateral. É mais ou menos isso que foi mencionado. É, só está do lado dele. É. Ainda bem que na internet podemos falar o que quiser, desde que nos responsabilizemos. Quer alguma tecnologia interessante? Você que está me ouvindo, se você estiver na frente de um computador, olhe para o seu teclado nesse momento e tente imaginar como é que foi para chegar até aí. Vixe. Antigamente existia uma máquina chamada máquina de datilografar. Que era algo que você tinha que colocar uma folha de papel e você ficava aquele tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Eu fiz curso disso. Quando você queria voltar, você pegava e dava um tapinha do lado e ela fazia. É. Era, continuava tudo de novo. Era o digitador em 1D. Olha agora a maravilha que nós temos do notebook, que é nada mais nada menos que uma cópia da máquina de datilografar mais avançada. Com certeza. Sem contar que você ainda pode modificar as fontes, acrescentar algumas imagens, né? Uma coisa que uma máquina que você teria que pegar a folha, né? Ah, não, eu tenho uma máquina de datilografar, só que o cara que tem que botar a imagem. Não, vou pegar a imagem e vou colar lá no meio do texto, né? Era um jeito. Dessas novas tecnologias, uma que eu vi assim, que mudou muito, foi, além do entretenimento, foi a mobilidade aqui, porque quem não conhece, quem não mora aqui no Amazonas, pensa, olha, os índios vão tudo a pé, estão correndo de oca para oca, no meio do mato, andando de onça. Só que uma das coisas que surpreendeu o rapaz que visitou a gente aqui foi que os índios andavam tudo de moto. É. Agora, aqui, né, na cidade, nessa cidade onde a gente tá, né, lugar onde predomina a moto, né, porque aqui sim, só vê moto. Eles até curtem comigo, que eu sou, digamos assim, eu ando de bicicleta ainda, aí, tipo, ah, olha lá o cara, não vai pegar mulher nenhuma. Pô, eu falo, eu sou um cara moderno, eu sou que nem aqueles caras da Holanda, da Europa, que vive de bicicleta, não preciso desse veículo a combustível fóssil, eu sou evoluído. Não polui o meio ambiente. É falando até de índio, na verdade ele falou que o índio, na verdade, anda de moto, tem alguns que andam de carro agora. Ah. Não, moto pra eles tá ficando coisa do passado. Então você vê, antigamente os índios, pra caçar, eles levavam lá um arco, uma flecha, um porrete. Quando nós pegavam, raspava a costa de um sapinho lá e usavam como um veneno que ele tem pra imobilizar a presa. Não entrega nossas técnicas de combate, não entrega. Deleta. Mas hoje em dia os índios já não são regionautas, cara. Os índios não sobrevivem, pô. Os índios não querem mais saber de arco e flecha, não. Eles já estão tão evoluídos que antigamente eles usavam espingarda. Hoje eles já estão usando 38, estão usando bazuca já. Não, então, agora, vê, o pessoal do morro que usa bazuca. Índios também já estão. Imagine um tiro de bazuca no meio da Amazônia. Caramba, deve ser um negócio ali doido, né? Vai ver de longe assim, um monte de bichinho pulando pra tudo quanto é lado. Parte de... Vai ser lindo. É. Queria ver algo interessante. Pra quem mora fora, vamos dizer, Rio de Janeiro, São Paulo, se você parar no semáforo, é arriscado você ser roubado. Eles dão o nome de assalto relâmpago. Já pensou você sendo assaltado pelo índio? Assalto relâmpago? Aí é complicado. Cara pálida, passa. Passa a bolsa, passa a carteira, passa. Não. Ainda tem a questão da vai acontecer. Da roupagem, né? Assim, tipo, o pessoal fala, pô, os índios só usa aquele negocinho, aquela tanguinha, tudinho. Se um cara vem de fora, vem, chega aqui, você já vai ver de o quê? De jaqueta, de couro, entendeu? Com uma roupa toda moderna, ou então aquela roupa social. Aí imagine um cara desse caçando lá no meio da mata nós com uma roupa social. Nós usamos roupa, viu? Nós não corremos nu com o peito de fora usando... Tipo aqueles índios do pica-pau, sabe? Índio americano. Vem com uma peninha na cabeça. Na verdade, tem índio que já não é mais costume dele ficar cantando aquela música de pajé. Já escuta o black metal, o rock pesado. É a modernidade realmente chegando aqui na região norte. E falar em modernidade, e essas tribos assim? Porque antigamente, desde que eu cheguei em Itacoatiara, eu vi punk. Sempre tinha um roqueiro, sempre tinha um punk, sempre tinha coisa. E que outras tribos assim, vamos dizer, migraram ou nasceram por essas bandas? Bem, agora... Emo, você viu algum emo? Há pouco tempo tinha, sim, emo, sim, tinha há pouco tempo, mas eles sumiram, né? Amém. Acho por causa... Não, mas assim, eu penso assim, o excesso de roqueiros, né? Ah. Apareceu aí os emos tinham que sumir, não tem jeito. Porque... É natural. É, porque roqueiro e emo não combinam muito bem, não. Nada conta se você for emo, né? É, claro, mas a gente está dizendo o que a realidade aqui, né? Não tem nada. Mas aqui temos que admitir que roqueiros são mais propensos ao combate que os emo. É. E outra coisa, riponga. Riponga. Já viu? Isso eu não conheço, não. Não conhece aqueles caras que ficam lá na avenida fazendo, brincando com conta, fazendo artesanato. Nunca viu? Tá de sacanagem. Conta, bicho. Boi aí. Bicho? Nem tá saindo ultimamente, não, né? Eu achava que quem brincava com conta era contabilista. Caramba. Onga tá aí, ó. Não. Aí uma palavra nova pro meu vocabulário. Uma palavra nova pra mendigo, agora é riponga. É realmente a evolução tecnológica até no nosso dicionário, Aurélio. É barburu também, barbado, cabeludo barburu. É, o barburu. Então, pra você que não sabe o que é um riponga, venha dar uma volta aqui na região norte que você vai conhecer um bocado. Então você vai conhecer muito mesmo, porque aqui tem demais. Muito. E tem vários tipos, né? Sabe o que eu vi também? Uma parada muito sinistra. Dois carapanãs gigantes? Não. Isso daí deve ser. Nossos carapanãs são gigantes, é por isso que dá pra ver eles brigando. Mas dá pra falar conhecido como Mussum. Mussum? Mussum? Que sacanagem. Rapaz, Mussum é o nome de um. Dos Trapalhões, né? É, o dos Trapalhões. Vamos voltar agora a um tempinho atrás, na época do início da internet. Vocês tiveram muitas brigas assim pra. Mosquito também. Brigas assim pra trabalhar com internet aqui no norte? Porque aqui. Ai! Não tem coisa mais de. Tipo. Foi feita uma pesquisa que a internet do Brasil é a pior do mundo. Aí, eu fiz até uma matéria no blog sobre isso. Aí, fizeram outro dizendo que a internet do Amazonas é a pior do Brasil. Quer dizer, estamos oficialmente no cu do mundo. Congratulations! Então significa que o índice de internet do Brasil ser a pior do mundo é basicamente resultado da nossa internet, né? É consequência da nossa internet, basicamente. Estamos no pior do pior. Às vezes eu tenho inveja assistindo alguns filmes. Eu tava assistindo um filme já desse, filme até americano, que mostrava um pouco da história lá dos Estados Unidos. A pessoa tava na frente do computador, ela nem tinha ainda mencionado, ela já tava tentando digitar lá, já tava abrindo a página automaticamente. Ou seja, tem que ver que a evolução da internet de fora pra nossa, a deles abre por pensamento, a nossa abre pela força mesmo, a força mesmo também. Você fica na frente do computador de abre caralho, de coisa nova, porra. Mas pior e que é. Fora... E partendo no notebook. É muito engraçado, eu já vi também muitos filmes, inclusive aí vou mencionar aí um filme aí. Não é filme elástico não, né? Não. É um filme de comédia, na verdade, né? Que é novo, American Pie. Poxa, é comédia. É um reencontro. No início do filme tem uma cena do cara lá vendo a internet. Simplesmente, cara, ele nem digita no HTML o nome do site. Já tá digitando, porque já aparece o site já rodando um monte de vídeo ao mesmo tempo. Claro que essa cena aí ela é um pouco forte. Né? Porque o site que ele está pesquisando ele não é um site muito agradável. Na verdade, pode ser muito agradável. É, pode ser. Não, para certas pessoas que estão ouvindo aí, pode ser que não. Pessoas agora, mulheres, mas exatamente. Ou seja, mas aí eis a questão. Ele nem digitou o HTML do site. O site já estava abrindo, já estava rodando vídeo. O vídeo já estava no final e já estava abrindo outros vídeos no canto. Ou seja, eita. É muita loucura. A gente fica até com inveja. Pô, cara, se eu tivesse uma internet assim, eu tava feito. Aqui. Então assista American Pie e confira essa cena. Eu tenho uma história com internet muito boa. É que. Duas, aliás. Uma história liga a outra. Foi a minha internet de lápis. Quem fez aqui a antena de lápis? Eu? Com copo descartável. Não. Lata de óleo, lata de. Ruffles, vocês fizeram? Eu tava confundindo aquele telefone sem fio. Ah, o telefone. Que a gente fazia com o copo descartável, amarrava uma linha em barbante e você falava não, lá. Não é esse telefone. Caramba. Tecnologia super. O que acontece? Acho que foi daí que eles inventaram o telefone, sabia? O que acontece é o seguinte: aqui os preços dos componentes são horror. Aí tu chega pro cara e fala: moço, me arruma uma antena aí pra computador? Ah, claro, R$300. Aí qual é a opção do caboclo? Se virar com um bom regional, eu procurei, peguei a receita na internet, um cabo, aquela receita clássica de antena feita de lata. Fiz a minha, aí tá. Calibra bicha pra lá, calibra bicha pra cá, pega o sinal, aí chega lá na prestadora, aí tal. Você tem como me fornecer um sinal, sabe? Ah, claro, você tem que comprar nosso kit de R$300 depois para fazer a assinatura. Eu falei, não, mas eu tenho antena. Aí, ah, você tem antena? Aí, ah tá, beleza. Aí assino e tal durante um mês. Aí no segundo mês, minha assinatura é cancelada. Aí eu vou lá e pergunto, por que minha assinatura foi cancelada? Aí eles falam, ah, é porque você está usando antena ilegal. Aí eu falei, como assim ilegal? É uma antena. Aí, tipo, ela só é artesanal. Ah, porque é ilegal, porque não sei o que, você tem que ser uma que a gente faça. Não pode ser de outro serviço. Eu falo, aí tá, tipo, venda casada, galera. Eles queriam me passar uma antena, queriam que eu comprasse material deles, só pra gastar por gastar. Não, não pra. Eu que me lasco, meu dinheiro. Tipo, eles queriam me arrancar meu dinheiro na marra. A antena funcionava. Só que nesse período eu consegui entrar em contato com um hacker de São Paulo. Aí eu fiz um serviço pra ele, ele acelerou a minha internet. Cara, 300k. Na época foi impressionante. 10 vezes mais rápido que a internet daqui. Ele tipo redirecionava de alguma forma. Nunca descobri como, mas ele redirecionava me passando a banda dele. Hackers são feiticeiros mesmo. Hackers são bruxos. É, por aí. Ele passava a banda dele, né, tia? Aí já é com ele. É interessante mesmo essa questão de internet assim. Eu tive muito problema com internet. Porque eu sempre quis ter e nunca consegui encontrar uma internet. Sempre quis ter assim uma internet, né? Pra fazer minhas pesquisas, tudo, blá blá blá. Tá. Aí, a princípio, tinham me apresentado essa internet aí da antena. Achei interessante, até ver o preço. E pra um cara que na época ainda não trabalhava, o preço era super salgado, né? Aí eu pensei, pô, tô ferrado, não vou conseguir ter internet. Até que um parceiro meu chegou comigo, né? Que nem aqueles vigaristas, e disse, olha, tem um jeito de tu pegar a internet sem precisar da antena. É o perigo. Rapaz, eu gostei e não gostei. Gostei porque não ia pagar nada por isso, mas não gostei porque tava fácil demais. Tá, resolvi aí ver o que, que ele tinha pra mim. Conclusão, o que, que ele ia fazer? Ele ia simplesmente utilizar um cabo que eu não sabia nem de onde sai. Eu sei que vinha da casa dele. Ah. E com esse cabo ele ia conseguir passar a internet pra mim, entendeu? Tá, aí eu perguntei ele, sim, e como é que funciona? Da onde vem essa internet, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, essa internet, ela vem de uma loja. Não vou mencionar aqui, eu não posso. Então, aí eu pensei, pô, vai dar merda isso aí. Não, vai dar certo, já faz um ano com essa internet e eu sempre usei alta velocidade, tá. Aí tá, beleza. Conclusão, a porcaria do cabo queimou a minha placa-mãe, entendeu? E eu fiquei ferrado, eu fiquei sem internet e também fiquei sem computador. Então, conselho, se você quer mesmo uma internet, você tem que ralar mesmo pra ter uma, porque esse negócio de facilidade não cola, não. É mesmo. Eu queria até deixar um protesto aqui pro pessoal da Amazônia Digital, que é um programa do governo que instalou aqui na cidade, e que infelizmente não está disponibilizando acesso devido para alguém, para um órgão que, em teoria, tem muito, digamos dizer assim, dinheiro suficiente para prover a população com internet de qualidade, mas não disponibiliza coisas como o YouTube, que tem muitos manuais para a gente aprender, videoaula, entre outros locais. Pra ter uma ideia, sala do telecurso, eu já vi ser catalogado lá como site pornográfico bloqueado. É um absurdo. Já é difícil chegar a internet aqui. Quando chega uma internet grátis, ela é toda cortada, fatiada. Você só tem acesso ao Google. Tá bom, só isso. Só. É, por aí. Ah, eu vou pesquisar aqui alguma coisa. Negado. Ou seja, o cara só tem acesso mesmo, só pra dizer que tem internet, né? É, só pode. E pode me procurar que testemunha é o que não falta nessa cidade, em qualquer lugar do Amazonas, porque vocês não liberam nada. Quando as pessoas começaram a querer matar alguém, eu não tenho nada a ver com essa história. Comentário dos dois aí. É só um regional, eu enfrento o inimigo de frente. I'm a man! Não, olhando no branco dos olhos. Eu não corro da briga. Galera, vocês já tocaram que chegou uma revolução atualmente e que os amazonenses têm feito muito sucesso lá fora na banda do MMA? MMA. Mixed Martial Arts. Vale tudo, porrada. Vale tudo. Fala MMA, claro. Os caras quando batem na tua cara e é nocauteado, perdeu. Pois É. Os amazonenses sempre foram, digamos assim, grandes judocas, grandes lutadores. Aí agora com o MMA, parado os amazonenses, eu ouvi falar que o campeão de uma categoria lá foi um amazonense recentemente. Olha, assim, eu tenho um amigo que o sobrinho dele, gente, o sobrinho, o moleque só tem, acho que só tem 9 anos, não sei, que é que ele participa de, daquelas competições juniores, né? O cara tá ganhando lá pra fora, lá pro Rio de Janeiro. Ixi. Entendeu? Ou seja, amazonense, pra você ver como é que é o curumim. Acho que botaram ele pra lutar com onça logo desde quando nasceu. É, padrão, padrão. É, padrão, né? Sabe aquela parada dos 300 no começo do filme? É todo, é isso que a gente faz com nossos filhos. Pô, default. Que outras revoluções, assim, vocês estão vendo, assim, que tá chegando pra cá com mais facilidade? Que pra cá ainda demora pra chegar algumas coisas, mas mesmo com a Copa ainda tem algumas coisas que estão demorando pra chegar. Enfim, o que, que vocês notaram, assim, diferente? Que chegou mais rápido do que chegaria antes? Assim, não sei, a internet. Não, a internet não chegou ainda. Tem posto. Chega muito rápido. Chega muito rápido. Cara. Chega, é incrível. Em qualquer lugar, eu acho, não tem onde. Não pode ser o lugar mais afastado do universo, mas vai ter. Voltando à internet, não é bem internet, na época da Lan House, aquela revolução tecnológica. Ah, Lan House. MSN. Foi uma época gold, né? Foi uma época boa, porque assim. A primeira Lan House que eu vi na minha vida, nesta cidade, entendeu? Que foi. Que até utilizo o nome aí, eu não posso nem utilizar o nome, não posso nem mencionar o nome. Mas assim, foi uma Lan House que basicamente tinha 8 computadores. E o jogo padrão, Counter-Strike. Né? Todo mundo. Counter-Strike. Essa época aí era só Counter-Strike. Uma Lan House só tinha que ter Counter-Strike, não tinha outro jogo. Na verdade, tinha que ter Counter-Strike, o MSN e o Link do Orkut. Aí tá, aí beleza, a gente viu aquilo, né, achou muito bacana, porque, pô, a gente tá jogando computador, a princípio a gente já tinha visto jogos de computador, né, já tinha até um computador. Eita, nossa, repetir aqui. Então, aí a gente olhou assim e viu, poxa, a gente pode jogar esse jogo entre várias pessoas, ou seja, uma coisa bacana, a gente achou muito interessante, né. Aí foi aparecendo o MMORPG, né. Foi revolucionário. Foi um dos motivos pra mim fazer buscar a internet. Que... Ah, isso é verdade. Foi por isso que eu queria uma internet, porque eu queria jogar. Porque a princípio, quando eu joguei, parecia, sabe, coisa de droga, né? Provou, já era. Ou seja, eu joguei, ups, parecia que eu tinha ficado aprisionado. Minha alma tinha ficado. Não sei explicar. O que não quer dizer que não tenha ficado. Não tenha ficado. Mas tu sabe uma vez que o meu colega tava fissurado no MMO online, eu dei pra ele uma solução. Tu quer jogar e tu quer falar com a pessoa? É por isso que tu vai nesse tal de MMO? Coloca uma MSN junto com o Counter-Strike, cara, que tu joga com a gente. Não sei o que, não é a mesma merda, E terminou o que o cara fez. Aí, é bacana. Só pra lembrar, não use drogas, não aceite esses parceiros. Com certeza, não use drogas porque você vai estragar a sua vida. O que vocês estão querendo dizer com isso? É mesmo, mas é um vício. É horrível. Não que. Não é nem drogas. Mas existem opções mais baratas, cara. Existe. Jogue Super Mario, bacana. Existe clássico, existem jogos pra PC, porque. Hoje em dia, Gambag é legal. Inteligente. Eu preferi Worms. Worms também é bom. Tipo, Gambag foi o segundo MMORPG que eu joguei minha vida. Hoje em dia alguém joga Gambag, aquilo é MMO porra nenhuma. Não é, rapaz. Não é. Tem level e tudo lá, tem rank, tem a parada. Só porque tem level não quer dizer que seja. Não sei, ou tô enganado. Mas enfim. E o futuro? Você acha que com a Copa vai mudar alguma coisa, vai melhorar? E até agora, já estamos o quê? 6 meses do evento e nada de melhoria. 6 meses vezes 4. Esse cara. Então, assim, eu não sei, né, se vai ter alguma evolução, porque depende dos investimentos que vão ser feitos aí, não sei. Eu não posso falar nada sobre isso aí. Nada a declarar. Nada a declarar. Cara, falta 2 anos ainda, muita coisa, muita água tem pra correr, mas infelizmente eu devo dizer que até agora nenhuma novidade aqui na City. Vamos esperar a fibra ótica chegar. Se Deus quiser. É isso aí, galera. Deixe seu comentário. Faz isso aí mesmo. Não, arrancado no caso. É isso aí, galera. Deixe seu comentário, diga sua opinião. E que revoluções, que mudanças tecnológicas afetaram a sua vida? Fale com a gente. Não se omita. Queremos a sua opinião. Antigamente a roda era quadrada, agora já virou redonda, agora daqui a pouco tá triângulo de novo. Caramba! Que época, hein? Que revolução! Maravilha, cara. Maravilha! E você, Adrielson, alguma dica pro caboclo, pro caboclo que tá vendo a bruxaria da tecnologia afetando a sua vida? Assim, ele olha aquela parada, nossa, isso é mágico, ele olha pro cara tirando foto, vai roubar minha alma, tu acha que tem alguma dica assim pra ele, pra ele encarar melhor? Não declara, apenas espera o tempo passar. Nossa. Foi o que eu fiz. Fábio. Rapaz, é assim, né? Comer muito feijão aí. Pra ficar bem bacana pra se preparar aí. Pra essa chegada dessas tecnologias, né? Porque na hora você vai ver, você vai se empolgar, vai ficar nervoso, vai achar que é algo diferente, vai achar que é algo estranho. Vai dar dor de barriga. Vai dar dor de barriga, então. É isso. Dor de barriga, dia zero. Eu só tenho uma dica. Não importa o que vem. Eles sempre estão imitando algo que já passou. Então, em vez de você comprar algo caro, dá uma olhadinha lá pra trás. Vai que tu acha algo mais barato e em conta. Algo velho, mas que faça a mesma coisa. Fica a dica. Tem uma coisa que velho não faz. O quê? Que o novo faz. Ah. What the fuck? Eu acho. Esquece. Eu acho melhor não sugerir isso aí. É como eu falei. Você não quer pagar caro, espera o tempo passar. Um dia nada mais barato. É. Esse eu tô mas falando. É esse esperando. Eu tô esperando o PS3 cair de preço pra ele poder comprar o meu. É essa a ideia, cara. E já o Xbox. É. Deixe seu comentário. E nos vemos no próximo programa, nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Vou salvar, depois não, vai ficar mais fácil pra mim. Não vai. Cara, vai ter que cortar muita coisa ali que eu falei, né? Parabéns, okay. Parabéns. É uma ligação aqui. Não. Não. Salvar, né? Isso não vai ser cortado, cara. Vai ser cortado. Não vai. Não, não vai. Né? Não vai. Então, é isso aí, galera.